Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Lei de Murphy é uma lei mundial, não publicada em nenhum código, e que faz alusão a um tal de Dr. Murphy, que em tudo via problemas, negativismo e uma probabilidade incrível de não dar certo. Vamos colocar esta lei em prática. Primeiro, nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a explicação do manual. Tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível. O modo mais rápido de se encontrar uma coisa é procurar outra. Você sempre encontra aquilo que não está procurando. Quando te ligam, se você tiver caneta, não tem papel. Se tiver papel, não tem caneta. Se tiver ambos, ninguém te liga. Qualquer esforço para se agarrar um objeto em queda provocará mais destruição do que se deixássemos o objeto cair naturalmente. Se você consegue manter a cabeça enquanto em sua volta todos estão perdendo a deles, provavelmente você não entende a gravidade da situação. Só sabe a profundidade da poça quem cai nela. Especialista é aquele cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Super especialista é aquele que sabe absolutamente tudo sobre absolutamente nada. Guia prático para a ciência moderna. Se mexer, pertence à biologia. Se feder, pertence à química. Se não funciona, pertence à física. Se ninguém entende, é matemática. Se não faz sentido, é psicologia. 80% do exame final da sua faculdade será baseado na única aula que você perdeu, baseada no único livro que você não leu. Cada professor parte do pressuposto de que você não tem mais o que fazer se não estudar a matéria dele. A citação mais valiosa para a sua redação será aquela que você não consegue lembrar o nome do autor. Se estiver escrito tamanho único, pode ter certeza, não serve para ninguém. Existem dois tipos de esparadrapo: o que não gruda e o que não sai. Uma pessoa saudável é aquela que não foi suficientemente examinada. E por fim, na guerra, o inimigo ataca em duas ocasiões: quando ele está preparado e quando você não está. Boa semana! E pense nisso, enquanto lhes digo... Sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.